paredão Mega Pop 100. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Você está com o revolucionário som automotivo da região do Salgado. Carreta Mega Pop 100. Com muito orgulho, a preferência da galera. Galera do comércio que é show.

sim. Agora é Paredão. Mensagens DJ Jefferson Digital. Já não dava pra esconder que não me amava, mas tudo que eu fazia era em vão. E na cama que dormia eu te olhava, você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero aceitar que acabou a nossa história de amor. Como Pop Live, Alice e Juninho vão tocar. Não te quero longe de mim. Tô no Pop Live, Tom Mix e Nandinho. Turbinada de Abade Curuçá. Mega Pop 100. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. O que se faz, o que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela, uma notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, amor. Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido me trair.

Paredão Mega Pop 100. Bora lá, Dudu! A turbinada. Eu escutei você dizer vai, é, você não vai. Meu coração não aguenta mais, não vou superar. Com os maninhos do rock, equipe força bruta, com a equipe G5, com as bandidas eu vou. Você disse vai e não valorizou. Você pensa que vou esperar teu amor. Criticado, saúde, DJ bebido considerado, jeitoninho digital, eu sei que esqueci teu amor e teu nome. Carreta criticado, saúde, DJ bebido considerado, jeitoninho digital, eu sei que esqueci teu amor e teu nome. Bora lá, Dudu! A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team, Paredão Mega Pop Team. Eu escutei você dizer vai, você não vai. Meu coração não aguenta mais, não vou superar. Com os maninhos do rock, equipe força bruta, com a equipe G5, com as bandidas eu vou. Você disse vai e não valorizou. Você pensa que vou esperar teu amor. Carreta criticado, saúde, DJ bebido considerado, jeitoninho digital, eu sei que esqueci teu amor e teu nome. Carreta criticado, saúde, DJ bebido considerado, jeitoninho digital, eu sei que esqueci teu amor e teu nome. Carreta criticado, saúde, DJ bebido considerado, jeitoninho digital, eu sei que esqueci teu amor e teu nome. Carreta criticado, saúde, DJ bebido considerado, jeitoninho digital, eu sei que esqueci teu amor. Mega Pop 100. O som automotivo mais querido da região do Salgado. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero ver te largar de vestir. A nossa casa é sério, e me entrega logo o seu coração. Já não há tempo de dar atenção, tá na minha.

Santorini. Sei, agora é Paredão. Vem pro show da nova Mega Pop Z. Aqui o show não para. Ficou bem, faço meu ser amor na sua vida.

vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis, te viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Produções e mixagens DJ Jefferson Digital.